controle Salvador. Bom dia, é o Santra 520. Bom dia, 3520. Esse é para 2 mil pés, chegada a Mari. O ajuste no 013, está presente o SAP. Está presente o SAP. Santra 520, poderia confirmar com altitude? Altitude de 2 mil pés, o ajuste no 013. Não localiza a trava de trip. Aguarde. Autorizado, trova, trip. Obrigado. Cinco, 317, suba restrito ao 360. Restrito ao 360. 35317, chame Recife, a frequência 12545, alternativa 12685. transformação 3520, torre 186, convosco. Boa noite, 3520. 3520, boa noite. Tem pista livre e vento calmo, por autorizado. Ajuste no 02. Zero, solo agora 29, direita, péssima escuta, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, na sua escuta, qual que é o portão? 05. 05, tá com chiado forte, tá permanente. Melhorou agora? Melhorou um pouco. Salvador, bom dia, são 3663-6160. Você separa 2 mil pés, chegada. Bom, ajuste no 012. Salvador, bom nome, 075. 075, você liga para 6 mil pés, ajuste no 012. Colo 075, afirmativo, 6 mil pés, chegada bom, ajuste no 012. Leve 6746, desço para 5 mil pés, chegada Mário. Para o 050, ajuste no 012612. 050612, chegada Mário. Autoriza a autorizado está presente. 3663, desce para 2000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador. Autorizado. Gol 1075, reduz velocidade 2209. 229, já acertou. Objeto 6746, desça para 2000 pés, altímetro 0, 1 ou 2.